aqui Juliette Charlie na saída do pátio 3, pronto para ingressar no pátio 1, posição 01. Autorizado, autorizado, reporte bem, não me escuta. Juliette Charlie, reportar ao pé. Salvador, Juliette, Delta, ponto para ingresso na parte 1. Prisão até o portão 05, é ponto interno, Delta. Gente. Torre, o Ipizinho de Charles, formando o técnico do rebote do 43 para o parque de Ipizinho. Grato, bom dia. Aumento, bom dia. Salvador, considere Juliette Delta término de rebote. Obrigado, bom dia. Igualmente, bom dia. Salvador, estou em Salvador, bom dia, o gol 1271, cliente da Eco, pronto, pode. 390 Recife, tá pronto? Afirmativo. Recife 390 aprovado, é falando da 10 curva esquerda, a rota é o PS58. É claro, da 10 curva esquerda, subida Puca, Jamo, transição Caju, 5451 no transponder, controle da PL 199.8. Meu transponder? 5451. Autorizado Recife no 390, minha rota do plano, pela Upruisque 58, saída Puca, Jamo, Caju, operando no 0, primeira curva esquerda, 5451, controle 119.8, gol 1271. Confere, porta meia dúzia, chame quanto plano para posicionar. Reportará no 271. bom dia, voo 111, tem uma autorização no caminhão da... O 5 Galeão 360 já aprovado, tá pronto? Galeão 360 aprovado, rota pelo Bidev, Open November 857, Porto Seguro, Open Zulu no meio, após ser conforme. Decolada 10, com curva direita, perfil da Dael, Leda, após Leda, voa Bidev, auto-intercepta Open November 857. 5453, transponder, controle opere 119, decimal 8. Autorizando Galeão 360. Correto, sendo condutor para o posicionar. Salvador Uno 271, pronto para pushback, acionamento, posição meia dúzia. Autorizar, Chantax. Cortará. Salvador, voo 1271, pronto para o táxi com 112 a bordo, 3 horas e 24, alterna Salvador. 112 também, 112. Afirmativo, 112. Autorizado Juliette Alfa, reporte front, ponto espera, 1011 na gesta. Juliette Alfa, reporte na pronto, 1271. Ponto de espera pronto, gol 1271. Autorizado a linha de decolar 120 graus com 7 nós. Gente, livre decolagem 1271.